Romano 316, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Para velocidade de aproximação, chame torre em 1-noite, espão 6. Reduzindo para mínima 118, meia, chané, 6314, uma boa. Oi, Salvador, boa tarde, Oxené 6314, no externo. Oxené 6314, continue a aproximação, o senhor será o número 2 para pouso. Gente, 6314. Sérias 2332 no solo aos 40, curva à esquerda para hotel. Alta, autorizado push e acionamento resposta para ataque. 2-2, altimetro no 0-1-2. Autorizado pouso, Xené 6314. Dá 3-5, direcionamento, chame para o táxi. Ok, para o controle. Azul 4032, não é ILS. Azul 4032, complete na ILS, chame torre em 1-8, decimal 6. Torre 1-8, 6, azul 4032. Né, 6314 no solo, 41 no livre, direita, chame solo, 1-2, 1 decimal 9. Direito 1-2-1-9, eu chamei 6314. Correia Salvador, muito boa tarde, 4-3, muito aproximado de cara, mas não. Azul 4-1-3-1, mantenha a ponto de espera. Azul 4032, continue a aproximação após a aeronave que decola, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-2-9, de altimetro no 0-9. Após a aeronave decolando, autorizado pouso, azul 4032. Trip 5201, autorizado decolagem da pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-1-9, de altimetro no 0-2. nós, azul de altimetro 0-0-3. Dever pouso, azul 4032, pistão 9A. Trip 5201, não decolou, 43, chame controle, 119, decimal 35. 119-35, trip. Controle, o trip 5201, boa tarde. Trip 5201, contato radar na decolagem, supra nível 200, Zelda Arbor. 200 Arbor, trip. Prossiga. 321, está sem informação Romeu, 340 para Brasília. 321, nós não temos seu plano aqui ainda, aguarde para a cópia. Aguardar, por gentileza, teria apenas a saída prevista, que a aeronave é negativa, Renato. Sim, qual é a rota? Pelo nosso plano aqui está Nissa, Uido, pelo ISP 10. Novo. Azul 4131, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Obrigado, prossiga. Mike Engine Delta, aguarde para a cópia. Deixa, aguarde. É 314, antes da Juliet. 314, autorizado, portão 05. Portão 05, 6314. Mike Engine Delta, para a cópia? Salvador, azul 4052, visão Fox Touch. Azul 4052, autorizado, tá? Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4052. Quem já deu a pessoa do acorde? Azul 4131, autorizado, decolagem do pistão 10, vento 130 graus, 10 nós. Já decolagem, com cara, azul 4. Esse é posto estabilizado. Informativo, posto de TAP 2 do ferro, porta vai estabilizado, tá 3192. QNH 1012, autorizado táxi via taxiway India, ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 6. Taxa via India, ponto de espera 118 decimal 6, tá 3-1-6. Objeto 729, essa é a identificação, autorizado chegada bom, desça para nível de voo 050. 050, na bomba. Chefe da informação, ativa a autorização e delta. Plano 649, pronto para cópia? Pronto, cópia. Plano 649, para Ilhéus, autorizado, nível de voo 240, via Golfo 677. Decola da 10, após curva direita, saída da El, Leda, após voo direto de Léo. Controle 119.35, torre 118.6. Responder 5175. Autorizado para Ilhéus 240, Golf 677, decola da 10, curva direita da El, Leda, depois direto de Léo. O controle 1935, a torre 286, aciona 1175, voo no 649. Voo no 649, corrigimento correto, resposta como para acionamento. Reportará. Delta, aguarde. Azul 4032, autorizado portão 03. 03. Obrigado, prossiga. Atenção, 3155, autorizado alinhar e manter na cabeceira 10. Com a direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119.35, torre 1186, responder 5150. Romeu Oscar, reporte marítimo. Atenção, 1500 pés. A Maquia Delta, após Leda, vou Eudes. Cruzamento correto, reporte pronto para semana. Autorizada a decolagem da pista 10, vento 140 graus, 11 norte. Da Mário, desça para o nível de voo 060. Da Mário, desça o 060, voo 060. O 8, copia matrícula da aeronave. Plano aqui do Força Aérea 2332. Quando foi preenchido em Salvador? Com 1, chame o controle 1119 só 35. Pra gente. A gente pode acionar aí o Força Aérea. Dan 3155, contato radar decolagem, super nível de voo 340, saída da EL, Leda EL. 340, 3 da EL, direto. Negativo, mantenha você de saída. Operando. Salvador, acionamento e a 327, informação Romeu, autorização e Léo, possibilidade de moderar o nível 180. Problema 327, nós temos autorizado o nível de voo 240, você aceita? Copia, 327. Problema 327, para Ideals, autorizado nível de voo 240, via Golf 677, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após direto, Ideals. Controle 19.35, torre 118.6, responder 5414. 3192, complete na OMS, M torre em 118.6. 18.6, 3192. E após Leda, Filial. Controle 5226 e o Trifone 414. Oxané 6327 no gate 1. Oxané 6327, procedimento correto, resposta pronta para posicionamento. Contará 6327. O Mike India Delta, condições de alinhar e decolagem, realizando as manobras? Afirmativo, vento 130 com uma dúzia nós. O senhor já ultrapassou o ponto de espera. passagem 2263, esse para mim, voo 070. Tanto está livre, 3192. Uniforme a Prodial para destino. Zip 5201, uniforme a Prodial para destino. TAM 3192, autorizado pouso na pista 10, vento 120 graus, 122. Pouso para TAM 3192. Mike India Delta, decolou 54, chame controle 199, só 35. Nível de voo 080, autorizado a tirada bom. 080, na tirada bom, TAM 3149. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa, Papa, Mike, em Delta. Passarei 2263, vou na proa Diamante. Na proa Diamante, passarei 2263. Controle Salvador, boa tarde, o Papa, Papa, Mike, em Delta. Prossiga, Mike, que é em Delta. Decolar Salvador, perfil Nayon. Papá, papá, Mike, India Delta, super nível 210. Sessão 210, Mike, India Delta. Vai cruzar 150, azul 4131. Ainda não temos o seu plano disponível. Azul 4131, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Então é 251, confirmando a antenada 3325, azul 331. Paris, quilo Romeo Oscar. Reporte na rotatória, quilo Romeo Oscar. Reporte na Romeo Oscar. Alvo Vitor Juliette, posto rotatório. Sala 3192, não salva 57, liga direita, chame solo, 121-209. Salvador, Oceaner 6314. Diga, Oceaner 6314. Por gentileza, só confirma a saída para Petrolina. Momo. Momo, obrigado. Quilo Romeo Oscar, chame torre em 1-8 decimal 6. 2-6, Romeo Oscar. Salvador, Papatango, quilo Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, TAM 3192. Será final da Romeo Oscar. Tipo, no remoto, 1-1. Alfa Juliette, parte 1, Uno remota, 1-1, TAM 3192. TAM 3192, confirma, portão 1-1. Portão 1-1, TAM Reduz velocidade para 210 nós. Reduzindo para 210. Gol no 02, desce para 3.000 pés, QNH no 012. Para 3.000, ajustado no 012. Objeto 5729, qual é a velocidade indicada? Estamos com 230. Gol no 02, reduz velocidade para 2009. Reduzindo para 200, gol no 012. Tive 5627, autorizado acionamento e após contato. Contará 5627. 5627, confirme, parte 3. Parte 3. Formão 0. Gente, autorizado. Você gostaria da minha Arizona? Teria alguma previsão no nosso plano? Por gentileza? Chegou, chegou, você não é minha Arizona, pronto a cópia? 321. CDMA 321 para Brasília, autorizado nível de voo 320, via Anfezulo 17, decola da 10, após curva direita, saída arbor, após elefa. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5451. Ok, apenas confirmando essa saída e essa aerovia seria a aeronave, senhor? Quilômetro 8. Estilo Romeu Oscar, autorizado pouso na pista 17, vento 130 graus, 199, 18 metros no 012. Livre pouso 17, Estilo Romeu Oscar. Sareto 2263, vetoração para interceptar o fuso do localizador, curva direita na Pro 120. Direita 120, 02, 63. Prossiga descida para 4.000 pés, o KNH no 012. 4.000, 1.002, 22, 63. Dá 3.155, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 133, decimal 3. Em aproximação, faça espera 3 milhas, cabeceira 17. Gol 102 é presente, voo direto Duna, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Direto Duna, reportado estabilizado, gol 102. Webjet 5726, chame correção, complexo sinal ILS, chame torre em 1 no noite, decimal 6. 18,6, obrigado. Salvador, gol 755. Gol no 755, acione identificação, autorizado de chegada bom, fideta para nível de voo 090. Bom, 090. Na 3149, prossiga descida para nível de voo 050. 050. Gol no 755, desça para nível de voo 060. 060. Tiga 02, curve à direita, frequência. Desça para 2.000 pés, complexo sinal LS, chame torre em 1 no noite decimal 6. Torre no noite decimal 6, eu vou no 0 no 2. Cadou o passarinho 2263, cruzando 7.000 para 4.000 pés, está autorizada a interceptar o localizador? Afirmativo, prossiga descida para 3.000 pés, passarinho 2263. Prosseguindo para 3.000, autorizado, com portaria estabilizada. No pátio 56, pátio 1, 62703, está visual com o ponto. 5627, aguarde para ingresso no pátio. Aguardará 5627. Mantém espera com curvas à esquerda. Curvas à esquerda, abrindo na cabeceira, 17, alfa Vita de Leste. Isso em 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. É, são 25, 12325, mais que geral. Controle, boa tarde, voo 1922. Voo 1925, ação de identificação, autorizado chegada BONF, desça para o nível de voo 070. TAM 3149, após pelo, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Aqui após pelo, 2000 pés, e somará estabilizado no ILS, TAM 3149. Passaria 2263 estabilizado com o ILS. Aguarde para transferência, passaria 2263. Guardando. Rumo 88, o solo voltando. Passarei 2263, reduzo velocidade para 1709. Ciente, reduzindo passarei 2263. Não confio, foi isso? É só que essa CHG, ela acho que não foi processada, porque como mudou tanto a procedência como destino, e com certeza ele também mudou rota e vários outros detalhes, eu acho que ela não se aplicou o plano, ok? Gol no 925, desce para nível de voo 060. 060, 925. A mensagem, ela é processada e é emitida. Agora, é para ela se aplicar, tem que ser aplicada em cima de um plano que ela se adequa, entendeu? Esse é o problema. Mantenha o setor aguardando a autorização para pouso na 17. Assente de tráfego, está aguardando aqui no 3 milhas da cabeceira 17, curva pela esquerda, alta Vita Gilete. Objeto 5729, no solo 06, livre direito, assume solo 129, decimal 9. 209. Tocinho, vai, que é que deu? Está livre, Manati, mil pés, decola direita, visual, saída Xé, 0125, código, controle 1935 na saída, Mike Gudel. 0 vento 140 graus, 099, exigiu no 0 no 2. Está livre, pouso no 0, voo no 0 no 2. No 8, decimalmente. Reduzindo o máximo, passaria 2,208 metros, da tarde, da tarde. Você ia papapá, Mike, com Delta. 4-0, gol no meio, 4-0. O trip 527, segundo gol, número 2, pode ficar. 5 gol, 627. 4-729, ligou no nome. Mike, Coreto, com licença da bordo. Salvador, boa tarde. Passageiro 2263, fui ILS, 3 milhas, marca 2-3. Passarei 2263, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sente, aguardando o pista livre, passarei 2263. Azul 4144, para confins, autorizado o nível de voo 360, e eu peso 16, decola da 10, saída da El, Leda, após Rui Brilha. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Responde a 5440. Salvador, gol 1649, pode ser da 10 pra lá. Gol 1649, mantém por espera. A bomba de November Alpha, reporte em Paris. Salvador, boa tarde, o Xenef 6314, autorização Petrolina, informação Romeu. Que aguarde o copo 6314.